de uma semana e meia sem dormir. Será que tenho tempo pra me escutar? Não, eu não tô aguentando essa droga de vida. Ficar de bar em bar, escravo da bebida. Preciso de uma chance pra me desculpar. É, eu sei que meu amor não merece perdão. Toda dor que lhe causou não foi de coração. Sofri demais longe de casa, quem aqui não sofre? Bebi demais, acelerei até meu carro derrubar um poste. Sofri demais, briguei na rua pra limpar meu nome. Bebi demais, de casa que